Autoridade absoluta e indiscutível, conquistando junto ao grande público a insígnia de melhor entre os melhores. Fala, Jurula! Este é o cara quando falamos de saudade, DJ Tubarão. Bora sim! Vamos começar desse jeito aqui do Imperial, pra você recordar com o seu amor, hein? Vamos lá! Se algum dia a minha terra encontrar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Rubi. Quando querer parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar. Correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim, o meu amor na estação a me esperar. Seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Só tu e teu amor no lendário, hein? Nesse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na vida. Nosso amigo Vavá, ele, a Vanessa, recordando valendo do Rubi. Obrigado, hein? O frio piso do meu quarto, Rubi. Bola descascar! E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. Olha, meu Rubi! Bora mais uma, sim, olha! Outra vez estou amando, outra vez eu sei que vou chorar, outra vez estou sonhando, confesso que tenho medo de acordar. Outra vez a solidão virá correndo pra me censurar, reclamar e com razão de ser. Ser capaz de amar a toda hora, se sempre alguém que eu amo num instante vai embora. Não sei porque é que só comigo isso é assim. Só eu gosto sempre, ninguém gosta de mim. Rubi, desta vez não vai mudar. Já sei o resultado. Até de cor. Outra vez eu vou chorar. Um dia o meu. meu amor será maior. Olha, o nosso amigo Vavá oferece para sua grande mãe, a dona Loga, tá com a gente aqui do ladinho. Muito obrigado, hein? Marcondes do Justiceiro, valeu! E me adianta ser capaz de amar a toda hora, se sempre alguém que eu amo num instante vai embora. Não sei por que é que só comigo isso é assim. Só eu gosto sempre, ninguém gosta de mim. Sempre. Desta vez, não vai mudar. Nossa amiga Xeri! Já sei o resultado, até de cor. Outra vez. Nossa amiga Rosa. Eu vou chorar. Será maior. Pega tua mulher, vai pra esse chalão aí, meu irmão. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. O lendário. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. Rubi, saudade. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam valor sem você. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. E aí, cadê você? Cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais, cadê você? Nosso amigo Humberto, seu grande amor lá da Casa da Seresta, tá com a gente. Aquele abraço aqui do Tubarão, obrigado, hein? Volto sempre a mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais, cadê? A saudade rolando aqui no lendário, hein? Cadê você? Bora mais uma! E a saudade rolando no lendário. Bora, suruba! Vem ausente de quem ama loucamente. Dentro de mim pelo seu nome vou gritando. Em outros braços sei que agora se encontra, amando falsamente outro e me pensando. Na minha vida outro amor também surgiu. Tive esperança de poder lhe esquecer. Não consegui porque eu sei que é meu destino viver contra pensando em você. É contra a lei de Deus. Não voltarei jamais, eu sei, aos braços seus. Amei demais, amei me amor. Você foi tudo em meu viver. Mas o destino transformou tudo em sofrer. O bonito nosso Everião, o nosso mestre Gilmar. Vai dar um pouquinho da sua palavra aqui no Imperial. Mestre, sinta-se à vontade. Chegue junto aqui com o nosso povão. Oi, alô, Imperial. Alô, gente. Parabéns, Jazinho. Parabéns por essa data de hoje. E hoje o lendário vem até aqui no Imperial. Esse é o nosso novo Rubi. Estamos lançando aqui no Imperial para você conhecer a história do Rubi. É uma mensagem do passado com a atualidade. Esse é o nosso lendário, tá certo? Então, muito obrigado a todos vocês por estarem com a gente, conhecendo o nosso Rubi. E obrigado também a todos os seguidores do lendário, hein? A todos mesmo. Nosso amigo Café há muitos anos, amigo da família Rubi. Enfim, a você que veio curtir o nosso lendário, um beijo no coração de todos. Mãezona e filhinha, as primas lendárias, claro, Norma e... Quem mais? Tantas emoções, filho. Denilson, a Carol, a Bonicá. E ao lado, filho, ela. Isto seria a Rosinha. Valeu, gente, e segue o som do lendário. E nosso amigo Pio Azul, Isaías e a Simone do Comércio. Quarta-feira agora tem o lendário do Caribe Show. Quinta-feira, feriado, na Stefa, na João Paulo. E sábado, os bons tempos estão de volta, hein? O encontro, o Rubi e a banda Cheiro Verde, lá no Pancrévia. Segue o lendário com o DJ Tubarão. É o nosso mestre Gilmar. Obrigado, mestre. Pode crer. Nossa amiga Cleide Reis também. Obrigado pela visita, hein? Se você me amasse como eu te amo, eu não sofreria tantos desenganos. Em um mar de rosas eu viveria agora, mas você não quis me fazer feliz e foi embora. Você vai um dia se arrepender o que fez comigo sem eu merecer. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Você vai um dia se arrepender o que fez comigo sem eu merecer. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Bora, Chulunas! Bora, Imperial! Se você me amasse como eu te amo, eu não sofreria tantos desenganos. Nosso amigo Vadoca, show de amor lá do Super Pop! Tá por aqui, valeu, hein! Rosas, eu viveria agora, mas você não quis me fazer feliz e foi embora. Nosso amigo Blaze, o seu amor, a equipe acabou o sossego. Você vai um dia se arrepender o que fez comigo sem eu merecer. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe. Givaldo Gravações CDs. Você vai um dia se arrepender o que fez comigo sem eu merecer. Este mundo gira e é uma grande escola pra ensinar na vida quem não sabe viver. Dá-lhe meu lendário! Uma visão dos primeiros CDs do Rubi, ao vivo, gravado aqui à venda. Hoje eu sou obrigado a beber outra vez. O Tuba não pode mais beber. Não bebe, filho. Porque assim de cara limpa não vou aguentar. Se ele beber, ele vai coisar. Vejo a mulher que eu amo nos braços de outro, trocando carícias e eu quase louco. Vou tomar um porre pra desabafar. Um abraço, empresária Amélia, ao lado. E cada noite que ela dorme com ele é mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra curar a paixão. Essa também é do nosso amigo Ciderelo. Alô, Ciderelo, é pra você, filho. Lembra, eu sou adulteiro. E abraço estricto, Rubi. Por meio da pesquisa que o Tuba não pode mais beber e nem comer leitão lá no Pio Azul. Será, filho? E cada noite que ela dorme com ele, será, Edna? É mais um golpe profundo em meu coração. E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama, nada melhor que um litro de cana, remédio indicado pra curar. Edivis Farias do Som Tribal, o Guerreiro Lendário. Lendário. Esse amor destruiu minha paz. Estou amargurado e apaixonado demais. Estou amargurado e apaixonado demais. Dá-lhe meu lendário! Estou. Churulas, como é que é? Hoje eu tenho certeza, foi tudo mentira. Até o lugar que nasceu, você quis esconder pra mim. Nosso amigo Farofa, só na manha. Sua carinha de santa, por pouco não enganou. Alguém que viveu de mentiras e tanto lhe amou. Já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Rubi, compre uma passagem solida. Não quero adeus nem despedida. Só quero ver você partir. Tuba! Hoje eu quero você bem distante daqui. Horas de prazo pra você sumir. Eu vou mudar de endereço pra não receber cartão, nem receber suas cartas pedindo perdão. Vai, vai, você pra mim já é passado. Não quero ter mais ao meu lado alguém que só me fez chorar. Compre uma passagem falida. Não quero adeus nem despedida. Só quero ver você partir. Alô, DJ Tubarão. Bora, Churulas! Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha bebida, meu cofrinho de amor. DJ Cumprido, já na área, bora Cumprido, valeu! Enquanto eu estou me esperando, minha alma está queimando, deste fogo abrasador. nosso amigo Fernando Bombozeiro. Aquele abraço aqui do Tubo, hein? Nosso amigo Kleber lá no Chigueirão tá com a gente também. Aquele abraço aqui do Tubarão, valeu! Nosso amigo José Merengueiro, ele e a Leia já com a gente também. Aquele abraço aqui do Tubo, hein? Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu cofrinho de amor. Lendário. Estou quase morrendo de vontade de abraçar o seu corpinho e matar minha saudade. Bora, Vavá, bora, Vavá! Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Volta depressa que o meu coração está quase parando. Nosso amigo César também com a gente. Um abraço forte aqui no Tubarão, César. Olha a saudade chegando aí, ó. Agora que não te vejo ao meu lado, a segredar apaixonadas juras, busco às vezes no nosso amor de outrora a recordar nossas íntimas loucuras. Rubi, poderoso. Faz tanto tempo, nem me lembro quando. A vida é longa e o pensamento é vário. E aí, Tuba? Tu me mostravas, viu, no idílio santo, a pequenina cruz do teu rosário. E sempre, sempre eu a via, recordava Rubi o nosso amor, a fantasia louca. As vezes que a pequena cruz beijava, eu beijava febril a tua boca. E a Priscila? Mas o tempo passou, triste eu segui. A super gata Priscila com a gente da minha vida. E a mãezona, coisa boa, hein? O itinerário. E nunca mais, a pequenina cruz do teu rosário. Olha, gente, quarta-feira, nosso lendário lá no Caribe Show, viu, gente? Véspera do feriado. Quinta-feira, feriado na Estefa. E você, claro, nosso convidado. Bora, Rubi! Mas o tempo passou, triste eu segui da minha vida um longo itinerário. E nunca mais eu vi a pequenina cruz do teu rosário. E nunca mais eu vi a pequenina cruz do teu rosário. Dá-lhe, meu Rubi! Olha, sai daqui! Se ela não presta, não esquente a cabeça, rapaz. Mande ela embora e vem logo uma outra atrás.

Recebe do carinho também nossa seguidora Edna, já recordando por aqui. Obrigado, Edna. É o nosso Rubinho, o nosso lendário Tubarão vai detonando. E a gente só tem a agradecer a você. Vamos lá. Oi. Escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida, vivo a te adorar, Matiz, minha flor querida. DJ Baiano do Juru, está com a gente também. Olha, Baiano! Matiz, se eu pudesse, a terra, o mar te ofertaria. O sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. Mas existe o impossível pra transformar minha intenção. Matiz, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. E assim a gente vai retornando aqui no Iberial dos Urunas, o nosso lendário! Matiz, tu és a flor mais bela do meu jardim. Dá-lhe. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida, vivo a te adorar, Matiz, minha flor querida. Pudesse de a terra, o mar te ofertaria. O lendário. O sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. Mas existe o impossível. Olha, quarta-feira tem Caribe Show, hein? Quinta-feira, feriadão, a Stefa. E claro, você é nosso convidado. Morena, te darei para sempre o meu coração. Nadir, minha flor morena, te darei para DJ Tubarão Saudade. Bora mais uma. Nos meus momentos de tristeza, eu penso às vezes me encontrar. Chico Maraves, Verinha e Cris, obrigado, hein? E crio um mundo de beleza, mas ao redor da minha mesa, olho, você não está. E tento insistentemente em outro alguém achar você e me apego a outro corpo. Só que por dentro eu estou morto, eu não vivo sem você. É quanta música, pai d'égua, Jurunas! Preciso tanto lhe encontrar para poder lhe explicar que é por você não estar aqui. Thank you. amigo Gil Merengueiro da equipe Mais Gostoso, tá com a gente, amém? Olha, gente, depois dessa música, vamos bater parabéns pro Nezinho, tá? A gente vai passar a bola ali pro nosso som, pra eles baterem parabéns, já já de volta. Sem você, eu já morri. Preciso tanto lhe encontrar. Nosso amigo Danilo, das Poderosas do Rubi, valeu. Que me apego a outro corpo, só que por dentro eu estou morto. Sem você eu já morri. Eu me apego a outro corpo, só que por dentro eu estou morto. Sem você eu já... Já, filho? Vamos lá, Rubi, vamos lá, meu Rubi. Dá-lhe, meu Rubi. Bora. Oh, no, here I go again. Rubi. Falling in love again. Love is like a grain of sand, slowly slipping. Bora dançar, vamos recordar, Rubi! Olha, Givaldo, aquele corte no CD, filho! Givaldo Gravações CDs. Nossa amiga Socorrinho, beijo no teu coração aqui do YouTube, Socorro. Bora dançar as urunas! She's a model and she's looking good. I'd like to take her home, that's understood. Nosso amigo Rubinho, Nenê e o Boi também. Já aqui no lendário, obrigado, hein? She plays hard to get, she smiles from time to time. It only takes a camera to change her mind. DJ Comprido do Bar do Rubens está com a gente. Salamana. Marconde dos Justiceiros, obrigado, hein? É o nosso Rubi. Bora recordar. Oh, Alô, DJ Tubarão, detona, meu amor. Nossa amiga Amélia aqui na frente, só na manha. Curtindo o som do lendário, obrigado, hein? O lendário. Nosso amigo Estopa, fotógrafo oficial do Rubi, segue juntinho e bata sua foto do nosso amigo Estopa, vem. Dá-lhe, meu Rubi. Have you been broken hearted once or twice? If it's yes, how did you feel at the first lies? It's knowing if it's good time. Rubi. Never met a railroad man. He loves you every now and then. His heart is at his new. Bora, Jurunas! Viva das aparelhagens, o lendário Rubi Saudade. Nosso amigo Silvestre da Consciência, bem. Aquele abraço aqui no Tubarão, hein? Olha, gente, quarta-feira, véspera do feriado. Somos do Caribe Show e você é o nosso convidado. Quinta-feira, feriadão, Astefa. Sábado, Bancrévia. O encontro que a galera tá esperando. Rubi e Banda Cero Verde. Vamos lá! Diretora pra você! Bora, Fernando, agora quero ver! Nosso amigo Josimar também agora quero ver! Quintazinha! Do Iberião Poderoso. acessando assim na portaria rapidinho, hein? Gente, Milson do Tribal, aquele abraço, hein? Só quem se garante no Rubi! Aqui é gostoso, tem essa magia no Imperial, que a galera dá valor mesmo, a galera sabe dançar, né? E a gente detona! Bora comprido, vai pro salão! Já na nossa reta final, hein? Claro, só tem que agradecer a você que tá com a gente. Vem nessa companhia maravilhosa aqui no bar, no bairro dos Urus, o Imperial, gente. Valeu, hein? De coração, de toda a equipe Rubi. Vamos lá! Olha, já tem CD aí, da parte do Tubarão, do Jarinho, do DJ de Boy, só chegar juntinho. Vou tocar só umas duas e a gente vai se despedir. Te esperarei, te esperarei. Quando ao teu lado mais nada restar e toda a beleza da vida acabar, irei pelo mundo lembrando de ti. Nosso amigo Dilon, tá com a gente, hein? Tu sabes que eternamente irei te esperar. Porque, e aí? Amor, escuta-me. Amor, quero te. Amor, choro. Amor, imploro, volta. Te esperarei, te esperarei. Se amanhã resolveres voltar, verás que chorando irás me encontrar. Porque não suporto esta ausência de ti. E assim tu sabes que eternamente irei te esperar. Porque amor, escuta-me. Amor, quero te. Amor, choro. Amor, imploro, volta. Amor, escuta-me. Amor. E a nossa última. Olha, gente, próxima segunda-feira na Via Show, hein? Tudo confirmadinho. Essa é a nossa última streak. Sua mão na minha mão. Seu olhar no... Quando o tubarão vai descascar no Imperial. Eu e você, que sonho bom. Não, eu não quero acordar. Desse tipo cumprido vai até de manhã. Se a chave do seu coração eu tivesse em minha mão. E a saideira? Jamais o nosso amor. Quarta-feira, Caribe Show! Quinta-feira, Zefa, gente! Vocês, claro, são os nossos convidados, hein? Sábado, Pancrévia com a banda Cheiro Verde. Segunda-feira, Via Show. Domingo, falta confirmar, né, filho? Rubi! Chave do seu coração eu tivesse em minha mão. Valeu, Juruna! Jamais o nosso amor teria fim. em mim. Obrigado, Zurunas. Obrigado, lendário. Valeu.